andrecedesmoral.com.br. A rua, a solidão, o bairro da carência, em brincar de amor, acaba em decadência. A rua, a solidão, o bairro da carência, em brincar de amor, acaba em decadência. Essa bola foi do atirador de elite. Não tem colete que dê jeito, é no meio da cabeça. André Cedeiros, o moral de Ibi Coara. Você vai se arrepender do que fez comigo e vai querer voltar. Nossa vida é um início, e quando uma lágrima cai no rosto, vai ver que entrou num beco sem saída, que a vida não tem um botão de retorno, e você comprou uma passagem apenas de ida. Pra rua, solidão, o bairro da carência, em brincar de amor, acaba em decadência. Pra rua, solidão, o bairro da carência, em brincar de amor, acaba em decadência. Alô, meu amigo Japa, produções. Sei que um dia você vai se arrepender do que fez comigo e vai querer voltar. Nossas vidas ao início, e quando uma lágrima cai no rosto, vai ver que entrou num beco sem saída, que a vida não tem um botão de retorno, e você comprou uma passagem apenas de ida. O bairro da carência, em brincar de amor, acaba em decadência. Pra rua, solidão, o bairro da carência, em brincar de amor, acaba em decadência. Onde cê tem? Yeah.